Pedro Luvan, ele que é servidor técnico administrativo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e também coordenador de um projeto de extensão, o projeto Tecoaguaçu Educação Patrimonial, Material e Imaterial. Bom dia, Pedro. Bom dia, Guilherme. É um prazer muito grande estar aqui na RCI mais uma vez. Vamos falar sobre esse projeto que, inclusive, pelo que eu vejo aqui, né, fez aí uma solicitação junto ao Conselho de Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico e Ambiental aqui de Foz do Iguaçu, para que o Marco das Três Fronteiras seja aí tombado como patrimônio do município? É isso aí, o projeto Tecoaguaçu é um projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e ela tem três ações, né? É uma ação que envolve museus e escolas, né? A valorização do patrimônio histórico escolar, com a criação de centros de memória nas escolas. O outro, que é um pré-vestibular comunitário, preparatório para o Enem, lá no JU, né? Que além de preparar para o Enem, a gente prepara também para a carreira universitária, entendendo a educação como direito universal. E temos aí também essa solicitação, a campanha pelo tombamento do Marco das Três Fronteiras como patrimônio cultural municipal, né? Então a gente faz uma série de atividades pedagógicas na comunidade, arrecadamos um abaixo-assinado, né, com cerca de 600 assinaturas, entregamos à Fundação de Cultura de Foz do Iguaçu, nas mãos do seu presidente, e estamos acompanhando aí esse tombamento, né, porque de fato falta um pouco de política pública no município para preservação do patrimônio cultural, né, diferente do seu patrimônio natural, que é altamente valorizado, altamente tem uma grande ressonância, não só municipal, mas até internacional. Pois é, porque até um dos questionamentos que eu fiz aí na época em que foi feito esse projeto, digamos, revitalização, entre aspas, do Marco das Três Fronteiras, é que montou-se ali todo um circo em volta, né, réplicas de ruínas e portal e etc. E na minha opinião, houve uma descaracterização completa do ambiente ali no local. Não que eu acho que devesse ficar eternamente só com um obelisco, sem estrutura, mas enfim, foi dado um direcionamento que não era original do Marco, a questão das missões jesuíticas, etc, etc. Enfim, uma das intenções talvez até é preservar um pouquinho aí do que resta desse nosso obelisco. Muito interessante, muito crítica a sua afirmação, Guilherme, até porque a gente leva os alunos lá desde 2014, né, do ensino fundamental, básico, médio, superior e tal, e de fato quando veio o projeto lá da revitalização do local, a gente pode notar atualmente que não há nenhuma referência à história do obelisco na visitação turística, né? Então, de certa maneira, é reconstruída uma outra história, né? De fato, Foz do Iguaçu teve uma missão, né? Que é a missão de Santa Maria La Machora. É que até hoje não se encontrou ainda, né? Não sabe onde está as ruínas, exatamente. Então, é uma missão que fugiu dos bandeirantes, atravessou o rio, né? E se instalou na Argentina e hoje é reconhecido como patrimônio cultural da humanidade, seus resquícios materiais e tal, né? As ruínas. Então, a gente de fato não sabe onde estão as ruínas de Foz do Iguaçu, né? É até um desafio para as próximas gerações aí fazer uma prospecção arqueológica, né? A UNILA prevê até algum dia vir a ter o curso de arqueologia. Entretanto, é o que a gente caracteriza na museologia de disneylização, né? Então você cria uma Disneylândia turística e tal. De fato, eu, como tenho licenciatura em História, não sou frontalmente contra as réplicas e reproduções, porque elas têm sua função didática também, né? Mais uma crítica que a gente faz, seguindo a Carta de Santiago de 72, né, que traz as balizas da museologia social, é que você tem que avisar o seu turista que se trata de uma réplica, de uma reprodução. Então você, logo no início, você coloca uma placa, por uma questão ética, avisando ao seu turista que não se trata de autêntico, né? Se trata de uma réplica. E a gente pretende, sim, a gente pretende cobrar a concessionária o porquê não é contada a história do obelisco, da demarcação de fronteira, da comissão, né? Que tem uma história fabulosa por trás, né? E a gente não vê sendo contada essa história nem no Marco, nem no próprio Marco das Três Fronteiras, nem em lugar nenhum. Então, por isso que o projeto tem essa batalha aí de comunicar aí, a real história do obelisco do Marco das Três Fronteiras. E deixando claro aqui meu posicionamento a respeito deste assunto, eu acho assim que era fundamental se fazer alguma coisa ali no marco para aproveitar realmente o recurso turístico existente ali, porque é o encontro do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, três países num cenário só, enfim, era fundamental realmente que fosse feita a revalorização de todo aquele espaço ali, porque a gente acompanhava, né, o marco, ele tinha ali uma ruína de obra, né, uma ruína há vários anos, uma obra inacabada, faltava estrutura, houve questões de assaltos, né, contra visitantes ali, enfim, né, era um lugar que inclusive os guias recomendavam, olha, não vá lá que você corre o risco de ser assaltado, etc. Então houve um aproveitamento bem interessante ali do espaço. Hoje em dia você tem estrutura, tem mil e uma coisas, mas o meu questionamento é realmente quanto a isso, porque foi feita ali uma réplica disso, é réplica daquilo, também tem toda aquela questão, você entra lá, você tem música latino-americana tocando, é praticamente, né, música cubana, música isso e aquilo, não precisava, na minha opinião, poderia ter aproveitado os nossos recursos locais aqui mesmo, aproveitado a própria história do marco, e aí a partir daí você construir um atrativo genuíno, né, para a população. Enfim, estou colocando só para esclarecer realmente meu posicionamento sobre este assunto. Agora, o obelisco em si, vamos até falar um pouquinho da história dele. Tem muito a ser contado sobre ele. Tem fotos, ele aparece em fotos, inclusive, lá da década de 20, década de 30, né? Isso, até anteriormente. Bem, o obelisco, ele vem de um litígio territorial que Espanha e Portugal tinham, né? Que vem desde o Tratado de Tordesilhas, ele é atualizado no Tratado de Madrid, 1750, e aí é enviado uma comissão de demarcação, porque o Brasil e a Argentina... Na época, Espanha e Portugal tinha 25 quilômetros de fronteira seca, que precisava ser demarcado. A primeira comissão que é enviada entre os dois países, né, encontra conflitos com os guaranis, então parte dessa comissão veio até a morrer, né? E aí, depois que acabada a Guerra Guarani, é enviada uma nova comissão lá, binacional, que utilizava inclusive as luas de Júpiter para fazer demarcação, era o GPS da época, né? Enfim, fazia a medição ali, porque era uma forma confiável, né? Pelas estrelas, olhando, né, para Júpiter, era uma forma ali de se localizar. É, exatamente. E aí, enfim, tem algumas imprecisões, né, para calcular a longitude utilizando as luas de Júpiter. Então, mais tarde, esse litígio, ele adentra, né, o Império Brasileiro, junto com a República Argentina, mais tarde... ele adentra também a República Brasileira, já no século XX, e aí ficou conhecido como a questão de Palmas, né? A Argentina reivindicava uma grande parte do sul do Paraná, vários municípios que hoje são do Paraná e de Santa Catarina eram reivindicados pela Argentina, né? Como Cunha Porã, Cascavel, Realeza... Né, então, e o Brasil também reivindicava, né, então foi levado ali a arbitragem internacional, tivemos aí a arbitragem tivemos a participação do Barão do Rio Branco, que ele, enfim, ele participou de todas as demarcações de fronteira do Brasil, desde o Uruguai, Argentina, Guiana Francesa, Acre, e ele acabou ganhando, trazendo resultados satisfatórios para o Brasil em todas as fronteiras nacionais, né. E aí a gente conseguiu lograr, de fato, um acordo pacífico, amistoso com a Argentina, né? Emblemático até para as relações internacionais da região. E com a arbitragem do presidente estadunidense, a gente conseguiu lograr fazer uma comissão mista, né? Onde tinha proporção um por um. De um lado tinha um comissário, do outro também, né? E os pedreiros, tinha tenente com uma tropa de 20 soldados de cada lado tinha o seu médico, cada lado tinha seu engenheiro, a comissão brasileira chegou até um farmacêutico, e aí essa comissão ficou vagando um ano em uma região inóspita, né, construindo marcos secundários, marcos primários, com a distância mais ou menos de 80 metros, de forma que eles fossem intervisíveis para poder demarcar essa fronteira, né? Então, foi uma história muito interessante, que ela está contada através de um acervo muito interessante que está lá no Museu de Astronomia, um acervo fotográfico do início do século XX, né? 1902, 1903, essas pessoas passando por Foz do Iguaçu, né? E aí eles calculando através de... usavam cronômetro, usavam 5 estrelas, né? Enfim, as medições que eles faziam, e qualquer erro mínimo significava você perder quilômetros de extensão de fronteira, né? Então, é uma história que a gente visa que deve ser valorizada, porque essa missão internacional ela acabou aqui no Porto Mineira e construiu aquele obelisco, que tem mais de um século, né? Que inclusive ele data antes até do município de Foz. Ele é de 1903, se não me engano. 1903, época, né? E Foz é 1914, 14. Né? Então, ele é um testemunho para a gente do projeto, a gente entende que é um símbolo de resolução pacífica do conflito territorial, né? Algo que não foi observado, por exemplo, mais tarde, na Guerra do Contestado, na Guerra do Chaco, na Guerra de Sanepa, né? Até paralelamente estava acontecendo a Guerra do Acre com a Bolívia, né? Então, são vários litígios que geram traumas históricos, geracionais. Assim, várias gerações, você vê esse conflito, ele ainda persiste. Você vê, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? A gente sempre tem que dar resposta a questões relacionadas, né? Então, aquele obelisco para a gente tem uma história muito interessante por trás e que o Foz do Iguaçu merece conhecer essa história. Bom, vocês fizeram um pedido aí para inclusão, né, no patrimônio aqui do município de Foz do Iguaçu, do obelisco do Marco das Fronteiras, né, como patrimônio histórico do município. Esse pedido foi entregue ao Conselho de Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico e Ambiental do município. Quais são os procedimentos a partir de agora? Como é que vai funcionar? Então, foi o primeiro pedido do município, né? Essa lei, ela data do final de 2016, então é uma lei muito nova que ainda está estabelecendo seus fluxos, seus regulamentos internos de tramitação. Então, e foi muito legal porque o projeto, a solicitação foi muito bem-vinda, porque meio que casou a demanda, né, com a oferta, né? As duas pontas meio que se fecharam, no sentido que o conselho nesse exato momento está estabelecendo os seus parâmetros. Então, apresentar a solicitação foi um primeiro desafio para o município, para a fundação e para o conselho, né? Então, a gente vai acompanhar o trâmite, né? O conselho deve deliberar, ele tem seus fluxos estabelecidos na lei, e daí a gente vai estar aí acompanhando e comunicando a cidade de Foz do Iguaçu sobre o trâmite. E aí, inclusive, já deixar aí aberto aos ouvintes, né? Que a gente não vai pedir os próximos, né? Para deixar exatamente para o cidadão iguaçuense que tenha ressonância com o Gresf, com o Hotel Cassino, né? Que se identifiquem com esses resquícios da trajetória da cultura humana no território iguaçuense, que venham por conta própria pedir o seu tombamento também, né? Então, a intenção do projeto é dar um pontapé inicial e deixar a oportunidade para as demais pessoas da comunidade, ou coletivos, né, reivindicarem o tombamento. E agora a gente conseguiu uma bolsa de extensão da UNILA, né, a gente está fechando o processo seletivo com os estudantes de cinema, e a gente vai gravar um documentário sobre a história do Marco das Três Fronteiras, com o objetivo de divulgar melhor essa história linda que tem por trás aí. Pois é, muita história mesmo, eu fico até, né, como é que eu posso usar a palavra, que até chateado, digamos assim, quando eu ouço pessoas dizendo, Foz do Iguaçu não tem história. Na verdade, tem muita história aqui, o que falta muitas vezes é uma instituição, né, algo aí que possa contar, valorizar, resgatar esses fragmentos, né, da nossa história como município e como população mesmo presente aqui na região de fronteira. Pedro Luvan, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, inclusive, essa solicitação também deixa uma mensagem para os nossos colegas argentinos e paraguaios, né, que, olha, o Brasil está fazendo a sua parte, né, tá pedindo um reconhecimento. Então, deixa essa mensagem para os outros países também, que venham reconhecer também os seus respectivos obeliscos como patrimônio cultural e a gente possa compartilhar essa herança comum. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a população iguaçuense.